você. Pulsou então o meu coração, alegria, quis então te conhecer. Você chegou, te adorando, te adorando, ó Senhor. Nada melhor do que seguir cantando nesta vida onde há só lugar. Lágrimas e tristezas.